Rumi Saudade. Rumi Saudade. Agora sim, sua viagem ao mundo da recordação está completa. E aí, turma? Esta é mais uma produção Givaldo Gravações CDs. Vem aí, o lendário Rumi Saudade. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Ora em teu corpo, o que me faz dizer sim. Tumba! Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. Bora mais uma, bora mais uma! O sol derrete minha resistência. Só quem tem amante. Tens o desejo do amante. Rubi Saudade. Tens o desejo do amante, no corpo do amado. Por ti, sofro sempre carência. E aí, turma? Gente, toda quarta-feira, live do Rubi, com os DJs do Rubi, claro, pra dar todas as informações do nosso Rubi Saudade, claro, também, do nosso lendário que tá chegando. Tá chegando o lendário Rubi Saudade. A história não para, meu irmão. Bora, Búfala! A Búfala já com a gente fazendo a pedra também. Um abraço do Tubarão, Búfalo. Pra cima, filha. Pra cima, filha. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Mora em teu corpo, o que me faz dizer sim. Rubi. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. Teu sol derrete minha resistência. Tens o desejo do amante, do corpo do amado. União High-Tech com a gente. Todo mundo junto, misturado. Galera da equipe Bob Esponja. Um abraço aí do Tuba. Bora mais uma do Rubi! Ei, detona, Tubarão! Bora! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. E aí, turma! Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. E ela não é mais! Ai, como eu queria ter o amor de um belo. Nosso amigo cabeludo, a Barbie, casal considerado aqui no Tubarão. Só na mania por aqui. Obrigado, cabeludo. Dias ou mais. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Dá-lhe, Tubarão. DJ Tubarão Saudade. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80. uma! Chega do carinho lateral do Tony Vendo do Rubi. Tá com a gente também, aquele abraço aqui do Tubarão. Tá lá no Mato Grosso, valeu! Alô, Marluce, ele, seu amor, tá aí, ó. Porrinho, velha guarda do Rubi, tá com a gente. Eu vou no Tubarão, quando chegar o lendário, vou trazer uma comitiva lá do Júlio Cefé. Alô, Porrinha! Um abraço do Tubarão, pode crer! Saudade. A história tá só começando de novo, né? É o Rubi, meu irmão. No Jurunas, aniversário do nosso amigo Jairinho, nosso DJ. Vamos lá, Rubi! A história das aparelhagens no Brasil. Este é o Todo-Poderoso Rubi. Poderoso, o som que bate forte. Olha que música linda, o Tubarão vai detonando. Desse jeito, até eu quero ser o cobaia. Bora, minha show! Olha o que você tem. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Posso... Doutor Robertinho, só passando o pano. Cafuné no cabelo, fiz o seu som, sei lá. Até prova o seu beijo pra ver se você vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar. Nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser um cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando quiser, quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Vavá Santos, o capitão do Arrocha. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Mais uma paideca do Rubi. Não entendo você. Só tu e o teu amor. Bora, minha show! O seu amor tem trauma do passado. O sentimento deve estar rachado. Nosso amigo Guilherme do Satélite está com vocês também. Alô, Guilherme! Um abraço do Tuba! Perdeu o chão. Bora, meu Rubinho! tijolinho. Por tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Zero, zero, zero, zero. Deixa eu abraçar com muito carinho o casal Pedrão e Anete. Esse casal considerado aqui do Rubi. Já curtindo aqui na Via Show, obrigado, cara. Casal considerado do Rubi. Alô, Pedrão! Alô, Anete, obrigado, hein? Qual é o bicho de amanhã? E a gente foi se envolvendo, pegando medo. Nosso amigo Brotácio e a Solange também. A companhia do Tubarão desde o Bar do Boá. Que coisa linda. Obrigado, Brotácio. Valeu! Verdade é que amante não quer ser amante. Uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo e a sua cor. Amigo Wilson Marinho, cabeludo. Obrigado pela parceria, viu? Voltem sempre. Obrigado. Verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Amanhã tem aula, né, Wilson Marinho? Alô, professora, obrigado. Alô, Babi! E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só medo de não sentir. Ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Poderoso. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui. Bem agarradinho no Rubi. Vamos lá comigo! Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Alô, galera do Rubi! Galera que dá valor nessa aparelhagem. Vocês não sabem quanto é a responsabilidade de estar aqui em cima dessa aparelhagem que tem mais de 60 anos. É muita responsa da coxa, meu irmão. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos. Rubi das estátuas, muito obrigado, viu? O mundo não existe. Valeu! Estou indo pra sempre. E pra mim é um prazer, um sonho alcançado, mas um sonho do Tubarão sendo alcançado na minha vida. Eu só agradeço ao Pai do Céu, a Deus. Por tudo que o Papai do Céu deu pro Tubarão, viu? Pode curar as... Obrigado, Gilmar, que coisa boa! O homem que sabe rimar. Olha quem tá ali. São é o Mauro, é? Meu irmão, pelo amor de Deus. Uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores eles nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. O homem do Danone tá por aqui. Soldado Evaldo do Rubi, o homem do Danone já está na área. E a gente vai dançando com esse Rubi, meu irmão. Bora dançar, bora recordar a época. Rubi. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonha acordado. Tudo ver e não ter. Toda união high-tech por aqui. Um dia Bob Esponja. Obrigado! A lua que vem, traga ela, por favor. É a minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado. Tudo ver. Meu parceiro Pedrão, não fico com vergonha, viu? O meu amor pode arriar. Virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o beijo. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. E a barriga do tubarão é flex. Qualquer uma serve, papai. Irmão, pelo amor de Deus. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Olha quem tá aqui na minha frente. Betinho Saudade. Esse cara que fez parte dessa empresa. E ainda faz parte dessa empresa. Eu tenho certeza que o coração dele tá aqui também. Betinho, parabéns. Obrigado por vir aqui com o Tubarão na estreia, viu, filho? Muito obrigado. Eita, Betinho Saudade! Eu vi muito curtir o Betinho Saudade no tempo dos prêmios do Rubi. Que coisa boa! Bora via show! Bora com tuba! Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonhar acordado. Tudo bem e não ter. O meu amor. As meninas da Via Show estão com a gente. Brincadeira, as meninas da Metrópole. Foi na minha boca. Obrigado! Logo em seguida aos pés. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca mel, logo em seguida aos pés. Uma, bora dançar, viajou! Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Foi você. Perdoa meu coração, ele não quer solidão. Isso perdoa pra mim. Sem ele eu não vivo. É um... As meninas da Metrópole já chegaram no 12 aqui do lado. Tu é doido, meu irmão? Oh, meu amor, me entenda. E o homem do Danone. Sem você. É, é muito firme essa parada, olha. Danone deixa uma bolacha creme crack. Pense um pouco em nós dois. Em nome do amor, te peço assim. Rose Saudade tá com a gente, ele e o seu amor, muito obrigado. DJ Nenê, como é que é? Ah, não é, Doquinha? Não caiu na brecha o amor. Ele não quer solidão. Quarta-feira vou lá no Ver o Peso, viu, filho? Por isso perdoa pra mim. Sem ele eu não vivo, é o fim. Tá. Doutor Robertinho, como é que é? Tu sabes que eu preciso do teu amor. Amor igual que eu jamais vou encontrar. Não conseguirei ficar longe de você. Eu vou te dar muito carinho, hein? Eu vou te dar carinho. Meu bem, eu sei amar. Amor, eu não consigo te esquecer, meu bem. Eu te amei. Eu me amei. Gabi Ganesse, o Pedrão. Um abraço forte aqui do tubo. Obrigado, hein? Quero saber só o do Cantagalo. O resto eu não quero saber. Alucinado. Obrigado, viu, Júnior? Obrigado por tudo. Didi Boy e as Didias. Eu te amei. Eu me entreguei. Ao seu amor. É o amor que eu quero. Amor, eu não consigo te esquecer, meu bem. Você vai chorar. É Rubi sempre. Porque eu vou para sempre, pra não mais voltar. Sempre. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo poderoso. E o calor do teu golpe, a noite de desejo. Que a gente, que a gente passou. Amanhã tem Imperial nos Jurunas. Aniversário de Jejarinho. Vai ser pra língua. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. O Ricardão só te faz chorar. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Para a galera do Clube do Remo, feliz da vida, né? E eu venho. O Leão já classificado aí. 0-0, não foi? Não chore mais, meu bem. É, mas não ganharam o Tubarão, né, rapaz? Não chore mais, meu bem. Tubarão, quando dá de uma dentada, já vi. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Rubi das Estátuas tá com a gente, meu irmão. Basta você pedir que eu fico pra sempre. Cabeça do Rubi das Estátuas tá um freezer, meu irmão. Só na manha. Gostando de ver, viu? Tá chegando o lendário, tá chegando o lendário. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Rubi. Ser amante, um amigo, eterno namorado. Basta você pedir e eu fico aqui. Você está dividida, eu posso entender. Olha quem tá com a gente também, a Raquel Mescouto e a Celeste tá com a gente. Obrigado, Raquel. Valeu! Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Poderoso. Não chore mais, meu bem. Poderoso. Chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Baby, don't cry. Mais uma, mais uma, mais uma. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. Olha que música linda. Olha, minha show! Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. Rubi. O dia a dia conseguiu enfraquecer, fez o romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Te amo, preciso tanto de você. Não deixarei que alguém... Nosso amigo Júlio, lá na Praça do Maré, aquele abraço do Tubarão. É só na manhã. Uma, se abraçou com muito carinho, nosso amigo soldado Evaldo. Ele falou: Tubarão, dia 12, um lançamento lá no Casota. É 5 garrafas de Danone pra ti, meu irmão. Tu é doido. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. E aniversário desse cara nesse dia, né? Dia 12 de junho, aniversário do Danone aí, olha. Soldado Evaldo, obrigado, viu? E dia 3 é o meu, viu? Na segunda-feira. Eu faço aniversário num dia, eu faço no outro. Toma-te! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Amigo Pele Bronzeada, tá com a gente? Aí da União Hightech, valeu! Você me Bronzeada também tá aí, tá? Dani Bronzeada, aquele abraço do Tuba. Valeu! Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Olha quem tá por aqui, o Rodrigo, ex-forrobodó, meu irmão. Aí você. Ô, Rodrigo! Acreditei em você. Acreditei. falou é desse jeito. Bora via show. Não vou mais chorar. Sem o lendário não vai valer a pena. Não vale a pena. Tá doido. Ter você, mas vou encontrar alguém que vá me amar. Não vá, não me deixe sozinho, Rubi. Não dá pra viver sem os seus carinhos. Baixando mais uma pedra, meu irmão. Não vá, não me deixe sozinho. Não dá pra viver sem os seus carinhos. E aí? Preciso de você para viver e ser feliz. Toda minha vida. Já já tem um capitão de DJ Américo. Sempre. Então não vai, minha filha. Não vá, amor. Não vá, amor. Preciso de você. A búfala não vai. Não vá, amor. Não vá, amor. A minha vida é nada sem você. Nossa menina, sua metrópole com a gente aqui do lado, sou na mana. Tem abraço do Tuba. Bora, via show. Não vá, não me deixe sozinho. Vem dançar. Não dá pra viver sem os seus carinhos. DJ. Não vá. DJ. Não me deixe sozinho. DJ Tubarão Saudade. Não dá pra viver sem os seus carinhos. DJ Tubarão. Preciso de você para viver e ser feliz. É emoção? Toda minha vida foi você. Isso não dá pra copiar. Não vá, amor, não vá, amor. Preciso de você. Não vá, amor, não vá, amor. A minha vida é nada sem você. Novo Rubi. Bora, me achou! Ei, eu quero sentimento, porque eu não aguento. Viver é um tormento. Ei, eu quero sentimento. Deixa o Tubarão pra chácara do carinho, DJ Paulo do Vermelhão tá com a gente. Ele e o seu patrocinador Rodrigo do Mercadinho Gomes. Tá todo mundo junto e misturado aqui na frente, pode crer. O que sofri e chorei foi por amar. Eu já cansei de viver na solidão. Não sei por que toda vez que eu te procuro, você sempre diz não. Olha o Eric do Gás aí também, sempre é? Prazer, viu, filho? Prazer, Tubarão. Eu já cansei de Eric do Gás. Na solidão, não sei por que. Rapaziada, eu vou fazer vinheta pra toda essa galera. Você vai curtir tudo, claro, meu irmão. Ah. Vocês merecem. É Rubi. Vem, amor, me tira o sofrer. Não dá pra esperar. Vem pra mim, não me deixa assim, que eu quero te amar. Olha, eu te amo tanto, e se preciso for, vou gritar pro mundo inteiro escutar. E aí, Tuba? Ei, eu quero sentimento, que eu não aguento. Viver é um tormento. Ei, quero sentimento, porque eu não aguento. Viver é um tormento. Conta pra mim teus segredos, poderoso. Tua história de amor, Rubi Saudade. Quero estar do teu lado, do jeito que o padre mandou. Na alegria, na dor. Alegria e na dor. Amanhã tem Imperial. Amanhã tem Jurula, Zé Rubi. Quero saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. Sempre. Me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um toque Rubi no olhar. Brilha, meu Rubi. O som que bate forte. Poderoso Rubi. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar. O som das estrelas. Longe, saudade, aquele abraço aqui do tubo, hein? Gênenê do restaurante, bairro, restaurante A Ilha, tá com a gente. Abraço do Tubarão. Obrigado, hein? Quero estar do teu lado. Quero andar nos caminhos. Eu quero te namorar. Brasil alucinado! União Hightech em peso, que coisa boa, que coisa bonita. Olha essa bandeira linda, meu irmão. Tem que tirar o chapéu, hein? Nem precisa me falar. O lendário tá chegando. E me beija. Toc, toc, toc, toc. Mais uma. Se tem história, meu irmão! Essa é uma linda história de quem chegou por primeiro aqui. O primeiro que ficou na lembrança. O primeiro a cada segundo. Ele é lindo e charmoso. É o som que a gente quer. É um cristal poderoso. O sonho de toda mulher. Equipe Simulação já por aqui. Um cristalino de amor. Nossa amiga Cléo, aquele abraço aqui do tubo, hein? Gostoso de amar, de dançar, de... Quem é? É o poderoso Rubi. Poderoso. São cristalino de amor e paixão. Que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar. Amigo Charles e a Cléo. É... Equipe Simulação tá por aqui, tu é doido? Rubi, é o Rubi. Rubi. Já DJ Américo, já deu o capitão. Rubi, Rubi, Rubi, é o poderoso Rubi. Novo Rubi. É Alberto Moreno. Rubi. Esquentadinha aqui na Via Sol pra galera dançar com o Chico Rubi. E aí? Se você é careta, fique logo ligado. O tubarão já chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó no amor. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado. Chapado com o pó do amor. Com o pó do amor, você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Como é que é? Alô, Betinho, saudade. Tô sabendo que começa às 5 horas, vou lá, viu? Sou traficante do amor. Sou traficante. Sou traficante do amor. Bora, vai girando no Rubi, vai girando! Baião Hightech do Rubi. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. Agora deixa eu abraçar com muito carinho o Gato Negro, dos passageiros aqui do Rubi, tá com a gente. Alô, Gato! Obrigado, meu irmão. Rubi. Lançar um brega. Eu adoro você. Eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Oh, oh, oh, eu te amo. Eu adoro você. DJ Tubarão Saudade. Saudade. Esse é o DJ Tubarão. Quero apagar seus cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar a sua boca, avermelhada de batom. O dia está lindo e a noite espera por mim e por você. Vem comigo viver a vida para um lugar qualquer, dançar um brega. A gente, o Lobo Solitário, alô Lobo! Você é considerado aqui no Tubarão. Olha só daqui da época, meu irmão, olha aí! As meninas da metrópole que dão valor. No tempo do Ilariê, né, filha? Tu lembras, lembras? Tu é doido. Bora, meu amor. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Eu te amo muito, mas tenho que partir. Você só me fez sofrer, só quis me iludir. Não aguento mais tanta solidão. Você só machucou e... Obrigado, viu, filha? As meninas da Metrópole sempre, sempre no apoio. Sempre. Bora, Via Show! É o Rubi! Rubi. Sei que te feri, que fiz você sofrer. Mas peço teu perdão se você não sei viver. Sem teu corpo quente pra me aquecer. Eu sei que vou morrer. Já já o capitão, já já o capitão! Lembra dos momentos. Amigo Pedrão, Anete, casal considerado, são com a gente também. Aquele abraço aqui do Tuba, valeu, hein? Sei que essa chama não se apagou. Vamos tentar juntos acender o nosso amor. Olha só daqui! Nosso amor é um barco sem velas. A deriva no mar da paixão. Deixa eu te falar. Marinheiro não vive em terra. É Rubi, meu. Sempre deixa saudade em alguém. Rubi. É em cada cais ancorado. Deixa o teu nome gravado. Deixa eu entrar aqui nesse teu mar. Deixa eu entrar. Vou navegar. A brisa da noite me cala. A saudade é maior. Te amo em pensamentos. Quando a tristeza me dói. E quando bate a lembrança, peito de ferro corrói. Deixa eu entrar nesse teu mar. Deixa eu entrar. Vou navegar. Girando com o Rubi. Rubi. Vai. gente lembrar, pra gente reviver os bons momentos da nossa vida. Isso aí arrebentou, meu irmão. Dá-lhe, meu Rubi. O primeiro você nunca esquece. O primeiro. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. DJ Tubarão. Ela está me filmando. DJ. Eu acho que ela está afim. Amor. Nosso amigo Eric do Gás, tá com a gente também? Aquele abraço forte do tubo, Eric, valeu! Cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Pago Zunha alucinado, lembra do Bado Boa essa música, é? Ah, era só quando eu tava chapado já, né? Você é doido? Pelo jeito do se vingar, ela gosta de pagode e baianá. Deve estar percebendo que eu gosto de brega funk e lambada. Já já o capitão! Meu amor, venha pra cá. Vem, filha! Deixa de bombagem. E eu? Não sou DJ, sou carregador. Quem não foi carregador um dia, amor, não virou DJ também, né, meu irmão? Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Dá-lhe, meu Rubi! Novo Rubi. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. Rubi. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Uma passarela da BR-300 e o Rubi. Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Faz assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Faz assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Nosso amigo Jefferson Raiola, apoio total, Jefferson. Aquele abraço aqui do Tubarão, hein? Quer ser, sendo que é tão bonita. Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Já tem o capitão, meu irmão! Ó o tempo vai d'água! Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Nosso amigo Márcio Pacote está com a gente também. Está... Ele é o zagueiro de Quaraci. Obrigado, Márcio! Quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Bora dançar! Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Bora, capitão, te puxa. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. Como o capitão fala. Quando o cara tá estribado, a mulher quer xerecar de dia, de manhã, de madrugada. Fica liso pra ver se ela quer xerecar, né, capitão? E vem. Gente, agora com vocês, DJ Américo, nosso capitão. Bora, Américo! Só depende do teu bolso, Jereca. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora fim de Jereca. Meu bolso é que manda. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria Jereca. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria Jereca. Nós temos um soldão da equipe. Kick Salve. Kick Salve, aquele abraço do Tuba. E vem. Junto com o Júnior Alucinado, pode crer. Gilmar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. É Didio! Didio Boy, a vinheta proibida, Didio Boy! DJ de saudade no Pará se chama DJ Tubarão. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que... O resto não pode soltar. Equipe Simulação, Cléo e Charles está com a gente também. Abraço do Tuba. Essa menina só queria gerar. Amanhã, Imperial. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria gerar. Bora, capitão. Bora, capitão. Bora, capitão. Grupo Rubi de Aparelhagem. Grupo Rubi de Aparelhagem. Grupo Rubi de Aparelhagem. Há mais de meio século fazendo parte da sua vida.